ninguém me faz tão feliz. Nada vai me tirar daqui quando estou aos teus pés, apaixonado por. Estão em ti. Como é bom saber.